Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Luquezzi. Em nosso tratamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, mais uma audição de Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade, enfocando os sussurros da Era de Ouro do Rádio. Mais uma vez, em nosso departamento de dial, o talento amigo do Adriano Mendonça, que está nos dando todo o apoio para que esta audição chegue muitíssimo bem em seu rádio. Hoje estamos no fundo musical de parabéns a você. Tudo isso porque a nossa querida São Carlos ontem aniversariou. São Carlos, a cidade hospitaleira. São Carlos, a cidade menina. São Carlos, vestida de verde da cabeça aos pés. São Carlos, que sabe acolher os seus estudantes. São Carlos, a capital high-tech de nossa nação. São Carlos, que tem os seus bairros acolhedores. São Carlos, com as suas músicas, com seus bares, com seus restaurantes e com seus milhares e milhares de estudantes que aqui vêm para enriquecer o cabedal da nossa pátria. São Carlos é merecedora dos parabéns a você, que o Adriano vai erguer um pouquinho para nós. É, São Carlos está aniversariando. E na abertura, nós vamos fazer, pela Rádio USP aqui de São Carlos, que está em cadeia com a Rádio USP de São Paulo e Rádio USP de Ribeirão Preto, a nossa homenagem sonora São Carlos. E nada melhor do que abrirmos com esta composição maravilhosa, que recebeu uma roupagem do Rubem Pérez para o conjunto Titulares do Ritmo. Gravação feita na RGE, o Pocho Rubem Pérez regendo os músicos. Conjunto vocal Titulares do Ritmo cantando Centenário de São Carlos, em homenagem à nossa querida cidade, do Hermínio Fatioli, e poesia do Écio Pallone, pessoas que brilham em nosso município. Na abertura nós temos esta maravilhosa composição, que tem como título Cidade Sorriso, em homenagem à nossa São Carlos, do Sidney Moraes, aquele mesmo que cantava individualmente, também do conjunto Os Três Moraes e do conjunto Os Farroupilhas. Sidney Moraes, dele, Cidade Sorriso. E culminando esta homenagem sonora à nossa querida São Carlos, nós vamos enfocar com poesia do professor Vicente de Paula Rocha Kepp, música Heitor de Carvalho, com a banda John Faber, regida aqui pelo vereador de nossa idilidade, o Robertinho Mori Roda, a composição que tem como título Um Hino a São Carlos. São Carlos, escreve vibrante, a história viveu, idealista, dinâmico e fascinante, flutua seu nome de Atenas paulista. A grandeza dos dias presentes, a nobreza reflete dos teus fundadores, que revivem mesmo ausentes os atos dos seus sucessores. 100 anos, centenário de glória, e teus filhos ilustres, bandeirantes fadados, gravaram indelével na história com a mesma pujança dos antepassados. 100 anos a cidade plasmaram na forja candente de trabalho e ardor. E humanizaram pela cultura e pelo amor. Febril bandeirante, com seu sonho ardente passou. Fundou 1000 cidades distantes, criou o país que sonhou. E todas, porém, uma existe, São Carlos juvenil. Que pela sua beleza, é a cidade sorriso do Brasil. Febril bandeirante, com seu sonho ardente passou. Fundou 1000 cidades distantes, criou o país que sonhou. E todas, porém, uma existe, São Carlos juvenil. Que pela sua beleza, é a cidade sorriso do Brasil. Cidade plasmaram na forja cantante de trabalho e ator. E a humanizaram pela cultura e pelo amor. Cidade menina, tu és pequenina, mas grande tu és. São Carlos, menina granfina, vestida de verde da cabeça aos pés. São Carlos, de noite de festas, de grandes serestas, de belo arrebol. São Carlos, pedaço de terra, pedaço de serra, pedaço de sol. São Carlos, cidade menina, tu és pequenina, mas grande tu és. São Carlos, menina granfina, vestida de verde da cabeça aos pés. São Carlos, de noite de festas, de grandes serestas, de belo arrebol. São Carlos, pedaço de terra, pedaço de serra, pedaço de sol. Em teu seio encontrei tudo que eu pensei nunca mais encontrar. És o eterno paraíso, amo a cidade sorriso. Não existe outro lugar, és a cidade sem par. Encontrei tudo que eu pensei nunca mais encontrar. És o eterno paraíso, amo a cidade sorriso. Não existe outro lugar, pés a cidade sem Jardim, um coreto, a música e a saudade. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua atitude, use o perdão. Para seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos atender o e-mail do senhor Luiz Nascimento Ramos, que reside na Supercap, a nossa querida Pauliceia, bairro Alto de Eiros. Ele está em nossa sintonia pela Rádio USP de São Paulo e ele nos envia este e-mail e gostaria de ouvir com a Lira do Chopotó, aqui regida pelo Lírio Panicali, saudoso maestro, do não menos saudoso Zequinha de Abreu, que nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, Tardes, em Lindóia. Que pérola, que maravilha! Mas, para ele, o paulistano senhor Luiz Nascimento Ramos, nesta manhã em nossa sintonia, ainda, Breakout, saudoso cantor que nasceu em São Paulo, mas fez sucesso no cast artístico da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Breakout com seu sucesso carnavalesco, do Crécius Caldas. Arranje o Pachequinho, piada de salão. Yeah. Gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã, nós para o nosso primeiro intervalo e na volta o Adriano vão desfilar em nossa passarela sonora, Cavalinho Branco, Alvarengue Ranchinho e o saudoso Pedro Raimundo.